Denis e Kevinho. Esquece. Eu, hein? Cada coisa, hein? Cada coisa, hein, Denis? Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu, que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. E agora ela só bate com bumbum. Faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. Eu tenho certeza que por essa você não esperava. Bum!